Portal do Arrocha. Eu nunca vi tanta beleza em um ser só, em um ser só. Em um ser só.